701, no solo aos 31, libera a direita, Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, para 46701, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. O TAN 3520, cruza o espaço nível 165 até o 110 com informação Alfa. TAN 3520, só identificação, deve servir a chegada a mão, 2000 pés, fábrica localizador 1014. Desce via 2000, poderia completar o RNAV da pista 10? Já? Após. Toque se a Vita 366, descendo para 2500. Afirmativo, após toque, vai voar na Pro do Serra Vita 366, desce até 2500. Tá, 3520. Salvador 3178, 5 pushback para a meta. Sim, chame táxi. Camarada. Coxa 3, vamos para 3. Sete. Guardião. Decolagem 180 com 08, Guardião 02. Solo, Guardião 02. Gente, mantém o escudo então, Guardião, e caso necessite afastar, informe, decola os 43. A escuta da torre chamará para afastamento, Guardião 02. Dizia a esquerda, já vai reaproar o Serra Vida 366, TAM 3520. Doutor Vicente, TAM 3520. Patri 20, Aracaju 71, no chama no ponto de espera pronto. Equador, é o gol no 606. Bom, no 606, sua identificação desce para 2000 pés na Mari com 1014. Os localizador. Para 2000 na Mari, com localizador. Dá para fazer o RNEP? Você já pode TAP sem a vida 366. TAP 366, obrigado. Passou 366, confirma o ajuste altímetro, senhor? 10 no 4. Delta 3520. Só para confirmar, senhor, nós passamos agora o Serra Vitor 366, 3 milhas por 372. Completando a aproximação, ajuste no 094, torre 1 no 8, decimal 6. 3862, Delta 06, descer até 2.500, 2.500 pés. 2.500 pés, gente, voo no 6, 0B. Torre Salvador, muito boa noite. O TAN 3520 está estabilizado, com o trem baixo checado, passando o Serra Vitor 372. Suficiente, continua a aproximação, aguardo pista livre, cabeceira 10 deslocada 90 metros, sinalizado. Ok, o 3520 está sempre, aguardando a pista livre. Daí uma boa noite, vamos passar pro controle. 3178 tá livre, boa noite. Obrigado, bom serviço aí. 3520, livre pouso 180, meia dúzia. Livre pouso, tá 3520. Boa noite, tá 3178. Napuca sobe para o 330. 330, Napuca, obrigado. Nada, gol no 606, vou Itap. Itap, gol no 606. entrando na Eco, tá? 3520. 3520, prossiga via Alfa e Índia, portão número 2. Alfa Índia, portão 2, 3520. Informação aqui de umas 4 milhas aqui, um giro para a esquerda e após o desvio está autorizado o marcial, ok? 78, aguarde, inicialmente só mantém o perfil. O 78 está com um pequeno desvio aqui de umas 5 milhas. Fazendo o desvio necessário no setor. Fazendo o desvio necessário, ok? Tá 3178, voando Maceió, Recife, 12685. 2685, muito obrigado, um bom serviço aí. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador, muito boa noite, é o Gol 1714, cliente da Alfa. Fala 714, vou e toque, desça para o 050. Toque da presente 050, Gol 1714. Salvador, boa noite, é o Gol 1805, informação Alfa. 1805, 259, é o número 3, na aproximação, desse mantém o 0600. 060, 159, 805. Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Foi atualizar o cruzamento do campo. A Guardião tem intenção de realizar um sobrevoo no Parque de Exposições e gostaria muito de seguir pelo litoral. Afirmativo, o Guardião está autorizado a cruzar o campo até o Parque de Exposições, fica na minha escuta e após chama o controle 1935. Após o Parque de Exposições, chamará o controle 1935, Guardião 02. Corrijo, Guardião, é 198 o controle agora. 198, 02. Zola 805, reduza para 210 nós. 210 nós, 80.